tô no rock desde fevereiro. Saí do tom e agora é toque. Não tem nem balada, brega, melada de pop que me livre do barulho do motor. Canto, pneu em tom maior. Sumiu 4x4 no horizonte, me deixou no pó. E eu peguei a cross e fui após melancolia e apostaria que além do painel neon da carroceria ainda sou seu bem. Fugiu com o boy da Amarok, eu entrei em choque. Tô no rock desde fevereiro. Saí do tom e agora é toque. Não tem nem balada, brega, melada de pop que me livre do barulho do motor. Canto, pneu em tom maior. Sumiu 4x4 no horizonte, me deixou no pó. E eu peguei a cross e fui após melancolia e apostaria que além do painel neon da carroceria ainda sou seu bem. Boy da Amarok, eu entrei em choque. Tô no rock desde fevereiro.